an epidemic unlike any other. Within days, millions were infected. Within weeks, they were forced together. Containment is our absolute priority. Blockade all bridges, streets, and rail links. And then left to die. But 25 years after the outbreak, it's the virus. It's back. Containment has failed. What the hell are we going to do? What we're about to show you is highly confidential. Survivors? Inside the hot zone. And if there are survivors, there must be a cure. You're going out there. If there's such a thing as hell on Earth, that's it. I know what we're looking for. If it's there, I'll find it. Take us in. Now. Once you're over that wall, there's no system, no rules, no backup. To find a cure. We're against the clock on this one. They must return to the world they left behind. How the hell are we supposed to find anything in this mess? Acabadinho de sair dos êxitos de Dog Soldiers e Descent, Neil Marshall tem agora carta branca para investir num projeto com cerca de 25 milhões de euros, que à altura seria mais ou menos o triplo de todos os seus investimentos anteriores. Neil Marshall, como qualquer realizador com cabeça e coração, toma a decisão correta, que é homenagear os exploitations pós-apocalípticos dos anos 80 e criar uma nova versão atualizada de Mad Max / Escape from New York / todos os imensos filmes de wastelands apocalípticos com que nós crescemos nos anos 80. Afinal de contas, Neil Marshall é broda. 7 ou 8 anos antes de Mad Max Fury Road, Neil Marshall deu a si próprio o presente de criar um Mad Max novo e renovado, que nos conta a história de um futuro negro. Um futuro completamente dizimado pelas forças de um vírus que destruiu quase por completo toda a raça humana. A ilha de Inglaterra, do Reino Unido, tomou uma decisão polémica que foi dividir a parte do sul de Inglaterra da Escócia através do Muro Adriano, ou Adrian Wall, não sei como se chama em português, e dali para cima estavam os infectados e dali para baixo estavam os saudáveis. Isto foi em 2008, quando o grande vírus atacou a população e deixou completamente destruída a civilização, e depois de ter sido feito o corte, quem está para baixo do muro são os saudáveis, quem está para cima são os infectados. 30 anos mais tarde, verifica-se que começa a aparecer novamente o vírus na parte sul, na parte da Inglaterra, e como tal, o governo precisa de perceber como curar. Até agora, teria sido empurrar com a barriga, não é? Mandar infectados para cima, atirá-los com uma catapulta para o outro lado do muro e manter os saudáveis do lado de baixo. Acontece que é então formada uma força de elite com os melhores guerreiros que o sul tem para fornecer, que tem como função infiltrar-se no muro Adriano, recuperar algum sobrevivente que haja e trazê-lo para baixo para se poder sintetizar uma vacina. Isto porque os drones de vigilância detectaram que nos últimos 3 anos, destes 30, há pessoas vivas do lado de cima, pessoas que sobreviveram ao vírus e que têm lá montada uma espécie de civilização. O nosso corpo de elite, como já disse, formado pela Rona Mitra, um conjunto de pessoas, e o rabo da Rona Mitra, que é também sempre uma imagem omnipresente ao longo do filme, que nós agradecemos, não é que seja necessário porque o filme já é bom, mas é sempre uma adição de valor. E então esta superior unidade de elite enfia-se pelo muro Adriano adentro para procurar os sobreviventes a norte para os trazer para um laboratório. Entram armados com aquilo que a tecnologia mais recente lhes dá, super armas, tanques que foram, diga-se, feitos de raiz pela produção para serem futuristas e funcionais. E quando entram na Escócia, verificam que aquilo é um imenso ermo populado de vacas que que terão sobrevivido ao apocalipse e deparam-se com uns castelos. Entram dentro desses castelos, armados em soldados da fortuna, e são de imediato chacinados e presos por gangues pós-apocalípticos de aspecto medieval barra futurista, vindos diretamente dos filmes de exploitation dos anos 80 do pós-apocalipse. Entretanto, a nossa Rona Mitra é presa e depois enviada para uma espécie de combate de gladiadores, onde se revela uma campeã e começa aí então a sua fuga para a vitória, despedaçando quem pode e quando pode. Estamos a falar de um filme que depois se desenrola ao estilo de Mad Max, com os carros futuristas, com as motas, com aquela mistura de passado e futuro, com aqueles estilos tribais, glam rock, punk, seja lá o que for, que é um filme depois sempre de ação, uma espécie de Fury Road, um filme muito ritmado, sempre com perseguições, com lutas, com belas sequências de ação, um filme que não defrauda quem gosta de ver porrada, quem gosta de ver aquele saudosismo do clube de vídeo. Diria mesmo que é um filme que se nota que é recente, porque de facto os seus meios assim dão a entender, mas podia muito bem ser um filme de alto orçamento, claro, entenda-se, de 1985, de um estúdio italiano. O filme acaba com Rona Mitra a inteirar-se perfeitamente daquela sociedade, a dominar e a perceber que ela foi feita para aquilo, não é? Ela é uma selvagem que foi feita para viver num reino selvagem. Aquilo depois tem tribos e tem um equilíbrio de forças, tem castelos medievais, tem um código de conduta muito samurai. Digamos que, sem pensar muito nisto, é para quem gosta de ver a ação desenfreada à moda antiga. Neil Marshall deu-nos então esta prenda, que eu considero ser muito pouco divulgada, pouco conhecida até por mim e pelos meus pares. É um filme que não se fala muito e quando se fala as pessoas demonstram algum desinteresse que me choca, atenção. Isto é um filme que nós devemos ter o póster na sala, ao lado da fotografia do casamento, das crianças e do cão. Director of The Descent. She looks dangerous. She is. This spring. We're losing our city. It's pretty grim. And it's gonna get a whole lot worse. A new dark age. Have you found the cure? Abandon any such hope. No. Will dawn. Nice color. I'll take it.